de oportunidade? Não. Chega. A Mais FM convoca a equipe de jornalistas mais imparcial do rádio paraibano. Juntos para combater a opressão aos mais humildes, defender a igualdade, os valores da família e lutar pelo seu direito de viver bem e ser feliz. Está no ar, Mais Debate. Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 28, o mês é julho e o ano 2022. A partir de agora, em 150 minutos de puro jornalismo, a estação Mais FM 97.7 e 100.1 abrirá espaço para vocês, ouvintes de todas as regiões, para debater conosco os assuntos e os problemas da sua cidade, do seu estado e do Brasil. Aqui você fica muito e mais bem informado. E vamos às manchetes do Mais Debate de hoje. E atenção! Preste bem atenção! Preste muita atenção! Site de carta pela democracia sofre mais de 1.500 ataques de hacker. Detratores têm usado xingamentos para tentar tumultuar a lista de signatários. Organização montou esquema de segurança digital. Abre aspas, não precisamos de nenhuma cartinha, fecha aspas, para defender democracia, diz Bolsonaro. Em discurso na convenção do Progressistas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que respeita a Constituição. Operação da Polícia Federal investiga suspeitos de arrecadarem mais de 200 milhões em golpe do falso investimento na Bolsa. Segundo as investigações, grupo criminoso prometia investimentos com lucro acima do mercado, mas valores não eram totalmente aplicados. Convenção estadual do PRTB acontece hoje e deve oficializar Major Fábio para disputar o governo e Sérgio Queiroz para o Senado. Hoje também serão oficializadas os 13 pré-candidatos a deputado federal e outros 35 a deputado estadual. Veneziano confirma que evento com Lula deverá acontecer no Parque do Povo em Campina Grande e não em João Pessoa. Além dos candidatos ao governo da Paraíba e presidência do Brasil, ato deve contar ainda com presença do pré-candidato ao Senado Federal, Ricardo Coutinho. Auxílio taxista. Pagamento em agosto será na primeira parcela de R$ 2.000. Governo pretende fazer pagamentos mensais a partir do dia 6 de agosto. O primeiro valor recebido será de até R$ 2.000. A soma dos auxílios de julho e agosto. Este valor poderá ser menor de acordo com o número de taxistas cadastrados. Ministro Fachin dá 2 dias para partido de Bolsonaro se manifestar sobre suposto impulsionamento irregular. Partidos de oposição afirmam que o PL gastou R$ 742 mil em apenas 2 dias para impulsionar 15 vídeos. Mensagens indicam que líder do governo pediu dinheiro a empresário e ofereceu ajuda no Inmetro, aponta relatório da PF. Senador licenciado Eduardo Gomes diz que conversas mostravam solicitações de empréstimos a um amigo e nega qualquer irregularidade. E a queda de braços continua na imprensa local. Moído entre os pré-candidatos Chico Mendes e Paula Francinetti, chama a atenção numa pré-disputa de voto a voto no Alto Sertão da Paraíba. Entrevista do dia. O entrevistado de hoje é o pré-candidato à reeleição, deputado estadual Júnior Araújo, do PSB. Candidato à reeleição, Júnior Araújo, vem ao vivo ao Mais Debate da Mais FM. Falar das suas ações e fazer uma prestação de contas do que já foi feito para o Sertão e Alto Sertão da Paraíba. Moído em Uiraúna. E atenção, muito atenção, Uiraúna. Prefeita Leninha Romão ataca a imprensa por divulgação de briga entre secretários. A prefeita de Uiraúna, Leninha Romão, atacou a imprensa após divulgação de possível conflito entre dois dos seus secretários. A matéria divulgada pela Rádio Mais FM, no estúdio de Uiraúna, revelou um desentendimento entre os secretários Coco Seco do Planejamento e o responsável pela Secretaria de Transporte. E atenção, Sertão da Paraíba. Atenção, muito atenção, Cariri, região centro-sul do Ceará. Alô, Rio Grande do Norte. Preste atenção, estado pernambucano. Está no ar o Mais Debate. O Mais Debate só está começando com produção de Cleiton Amorim. A apresentação do verdadeiro Boca Quente, Wilson Furtado. E Everton Pereira, eu avisei, meu bom. Perdeu, Paraná é Paraná, é osso duro de roer. E levou um olé, viu? Mas foi um olé grande. Você tem certeza? Foi na razão dele, não foi? Absoluta, eu assisti. Foi ninguém que me contou, não. Foi um reprise, não? O quê? Não, foi reprise, não. Levaram um olé grande. A sonoplastia é do aniversariante do dia, Davi Alves. Tá se escondendo por quê? Em bolo. Não se esconda não, Davi, porque tem uma festa surpresa por aí. E Davi vai comemorar no sábado, depois do Mais Brega. É no final de semana. Isso. Coadjuvado pelo DJ Thiago, com passagem de som de Jota Gomes. A direção geral é do Multimídia. Mil e uma utilidades, como Bombril, Erivan Moraes. Nós estamos no ar para mais de 150 cidades, através da frequência 97.7 e 100.1. E para todo o Brasil e o mundo, através do nosso site tvdenois.com.br e aplicativos. Você pode nos acompanhar também em áudio e vídeo, através da live no Facebook, Mais FM 97.7 PB. Está no ar o número 1 no Ibope. O número 1 no Ibope. Mais Debate. Wilson Furtado. 12 horas, 12 minutos, 12, tudo igual aqui no Digital da Mais, estúdio Cajazeiras, interligado com São João do Rio do Peixe, Uiraúna, para o Sertão, Alto Sertão da Paraíba, pela primeira